Realiza o perfil da saída da El, transição Leda, após Leda voa Beat, nível autorizado 360. Decola pistão no zero com curva à direita, aciona 5 no 05, controle 120 decimal 8. O Lima Papa Mike tá a 3 milhas, cara, fora, tá no visual com voo da, na final da 90. Após Barbacena, decola na Dael, Leda Bridge, primeira curva à direita, após a decolagem, 5105 no transponder, controle 29.8. Autorizado pouso na 17, vento 120 graus, 1119. Dois lados da presente, pouso é parado na cabeceira 17, Lima Papa Mike. Gol no 697, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 1119. Livre pouso 10, gol no 697. Estou a ver de 8h30, pelo menos de 3 horas e 55 minutos, para a torna para a gente. Apenas confirmando o PLB 8h30 ou 1h86? 8h30. 4089, autorizado táxi Índia Alfa, no ponto de espera chama torre, frequência 1118, decimal 612, que é legal no 012. Aqui autorizou Índia Alfa, no ponto de espera chama torre, 1812, ajustando 012, azul 4084. Azul 4235, cotejamento correto, reporta pronto para o posto de acionamento, 4235. Está pronto, totalmente pronto, na posição número 3, 4235. 4235, vai aguardar um minuto, por gentileza. Aeronave da companhia, inicial táxi a sua causa. Muito obrigado. O hangar da Aero está? O hangar da Aero está, fica no pátio 5, Lima Papa Mike. Ok. Autorizado para seguir pátio 5? Autorizado para seguir pátio 5. Lima Papa Mike. Gol 1697 no solo, aos 1-3, vira direito, chame solo, 1-2-1-9. 2-9, 3, Sereta aí, Web 6741. Web 6741, tem aeronave que passou do externo, mantém posição. Já tem condição de alinhar e decolar sem parada, Sereta. Bom, mas já está localizando a 7735, já estamos na área. Vamos voltar, Mike, ao estacionar a frequência laser. Boa tarde. No 1907, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa ali, reportaria antes da Juliette. 5240, Secretaria, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso, 5240. Torre Azul 4089, ponto de espera, lembra? Azul 4089, não tem ponto de espera. Graças. Antes da Juliette, 941 gol. Voo 1941, autorizado Juliette, portão 5. Juliette está autorizado, vai pro 5, 1941. Web 6741, após o pouso do ATR 72 da Trip, na final da 10, a Lima tem cabeceira 10. Após o ATR, a Lima tem 10, 6741. Vai aguardar 2 minutinhos, por gentileza, com 2 aeronaves no ponto de espera da 10. Vai aguardar as aeronaves iniciarem a decolagem para poder iniciar o pushback. 2 minutinhos, por gentileza. Positivo, matando suas coisas. Passando 190 para 170. 1328, identifique, desça via, chegada Mari para 3 mil pés. Ajuste de altímetro 10012, gol no 328. Desça via, chegada Mari para 3 mil pés, 10012, ajuste no 328. 7, Juliette, portão 7, 1697. Juliette, 7697, obrigado. Observando a aeronave da companhia parqueando 5, 1697. Papa, Lima, Papa Mãe. A sua reunião no 86? 86, boa. 4-0 no solo, 1-6, livre direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. Direita 219, 5-2-4-0, bom trabalho. 2 Salvador, eu vou no 6-0-0, estabilizado, boa. Vou no 6-0-0, boa. Continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. Vai dando, vou no 6-0-0. Escuta. 5-2-4-0, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. 5-2-4-0. Confirmando Alfa antes da Juliette? Gente, vai reportando a Alfa antes da Juliette, o trip 5240. Tô confirmando nossa posição de parada, não vai ser no pátio 3, então. 5240, táxi via Alfa aqui no pátio 3, observando o sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, observará o 5240. Solo Salvador, objeto 6723, boa tarde. 6723, um minutinho, número 2 para a copa. Escuta. O Salo Lima, Papa Mike, está acionado na Aerostar. Pronto. Gente, aguarde para a copa a autorização, Lima, Papa Mike. Aguardando para a copa autorização, Lima, Papa Mike. Boa tarde, está 3144 da série. 3144, ação de identificação, chegada Mari, desça até o 050. Até o 050 da Mari, está 3144. Temo o pátio que se encontra? Na era está, senhora. Decolado aos 18, chame controle 120 decimal 8. 208. Decola pista 17 com curva à direita, via litoral sul, DCT, 500 pés. Aciona 0133, o Lima Papa Mike, frequência do controle em 120.8. Gente, autorizado, voo local, Salvador, Grupo Zulu, Costa Azul, decola da 17 com curva à direita, ingresso na linha do litoral sul, 500 pés, DCT. O controle é 120 decimal 8. Está na aero, está com o POP 1, o Mike. 201, Lima Papa Mike, cotejamento correto para acionamento e táxi. Chama Torre 118 decimal 612. 118 decimal 612, agrado. O azul 4235, autorizado, puxa acionamento no portão 3. Lima Papa Mike, já copiou, confirme. Lima Papa Mike, autorizado táxi, até a interseção da 17, chama pronto. Autorizado táxi, até a interseção da 17, vai reportar pronto. Lima Papa Mike. Vão no 600 no solo 20, chame solo 121 decimal 9. Fazendo pronto, escuta, boa. Azul 4089, vento 140 graus, 109, autorizada a decolagem da 10. Autorizada a decolagem pela 10, azul 4089. Tá ok, tá. Antes da Juliette, pelo menos 10-0. Mantém as condições visuais, qual a altitude que vai prosseguir para Valença? Vou manter 1000 pés, poderia repetir. 0121, o senhor apresentou o plano aqui junto à sala IF? É, o Ford. Cruz para Valença. O Zero aqui para Porto Seguro foi alterado para Valença, Porto Seguro. Ok, ciente. Acione o código 0121, 1000 pés, reporte visual com Valença. Ciente, decola da presente, Lima Papa Mike. Presente. Autorizado a decolagem da presente, vento 120 graus, 1 ou 1 nós? Senhor, Lima Papa Mike. Azul 4089 decolado, aos 21, chame controle 120 decimal 8. Chama controle 20 decimal 8. Vai de fora. Uma transponder, torre 18.000 da presente, Alfa Vídeo LED. Alfa Mike, decolado aos 21, chame controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, eu controle, grato, senhora, boa semana. Obrigado, senhor, também. De radar. Acionando 380, azul 4089. Controle, muito boa tarde, é o Papá Papá Lima Papá Mike. Lima Papá Mike? Firmo. Lima Papá Mike, mantém as condições visuais, reporte para o da Barra. Bom, a intenção é pouso no Grupo Zulu, no Costa Azul. Ah, Grupo Zulu é Costa Azul, agora entendi, tá bom, quente. Convido de viagem autorizado táxi até a interseção da 17, reporte pronto. Solo Salvador Azul 4235, POB 91, alterna Campinas com 4 de autonomia para o táxi. Autorizado táxi do Índia Alfa no ponto para chama torre 118, decimal 612, o ajuste 1012. Ajustou via Índia Alfa, ponto espera da 1086, o azul 4235, obrigado. Flight 6723.4. 23, prossiga. Autorizado Salvador, Fortaleza, via Upa Zulu 19, nível 330 autorizado. Realiza o perfil da saída Momo, transição Foti. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda, aciona 5497, controle em 120, decimal 8. 330 conforme, Fortaleza, Zulu 19, decola da 10, curva esquerda na Momo Foti. O transponder 5417 e o controle 1208. Fechamento correto, chama para o posto de acionamento 6723. Portão número 4, já lixão, obrigado. Você falou, pedido, solicitei um elefa, se possível. Você não tem tráfego nesse setor, nessa altitude não, senhor. É, estou acompanhando, está bem abaixo aqui. Vai lá? Negativo. Tá bom. Coro 328. 328 na escuta. Sofrou? Torre Salvador, muito boa tarde. Azul 4235, com espera 10, pronto. Azul 4235, autorizado, alinha e decolar, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Alinha e decola 10, 4235. Pode, por quê? Tá voando em TAP, o 328. Você manda o 328, tá voando em TAP? Positivo, em TAP. Você não tá voando ETAP não, verifique sua navegação. Agora, no momento, tá proando o ETAP, o 328. Sentido. Alfa Julieta Serra. Alfa Julieta Serra na escuta. Ok, Alfa Julieta Serra, mantenha 1 mil pés em condições visuais, a frequência livre para a Valença. Web 6741, Centro Recife, 1288, alternado 1260. 288-260. O INS-536. 566, final, torre 186. Rumo 44 da TAM, desce para 3 mil pés, ajuste no 012. No 012, desce para 3 mil pés, 3144. 328, agora assina a proa de Duna, após ETAP, 2 mil pés, autorizando a final 10. 2 mil, Duna, o gol no 328. Meia, cheque o seu equipamento, está muito baixo de transmissão. Continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, por favor. Houston 3566. Lima Papa Mike, está no visual com o local de pouso. Lima Papa Mike, frequência livre até retorno. Mike. Azul 4235, decolado aos 2,6, acima controle. 120, decimal 8. 208, 4235. 13566, cheque trem autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 092. Seguinte, pouso autorizado no 0, tem 3566. Ah tá, sobe para o 360, direto Leda. Sobe ao 360, Leda na proa, 4235. Salvador, Gol 806, cliente da Uniforme, autorização, Aracaju, na sua escuta. 806, pronto, copy. Pronto, copy, 806. Autorizado Salvador, Aracaju, rota direta, realiza o perfil da saída Puca, após Puca voa Jamo, após Jamo voa direto, Aracaju. O nível de voo 230 autorizado, aciona 5421, no controle em 120.8. 806, autorizado Aracaju, direto, saída Puca, Jamo, Aracaju, nível de voo 230, transponda 5421 no controle 1208, gol 1806. Aciona 5421, no cotejamento correto, chame para o puxacionamento 1806 no portão 3 do pátio 3, correção. Posição 3, pátio 3. Afirma, pátio 3, a reportar pronto, gol 1806. No 44 da TAM, 2.000 pés, autorizado a final no 0. 2.000 pés, autorizado a final no 0, 3144. No 328 da Gol, no localizador, complete final, torre 18.6. Final 18.6, muito obrigado, senhor, uma boa tarde. 3. Mais. Salvador, uma boa tarde, o Gol no 328, 2 milhas do Índia Serra. Gol no 328, boa tarde, ajuste de altímetro no 0, no 2, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardando no 328. Antres 566, no solo 30, livre direita, semissolo 121, decimal 9. Salvador, tá 3566, livrou. Tarde, meia, tá livre. Alfa, Juliette, portão 01, tá 3566. Alfa, Juliette, 01, 3566. No 328, check trem, 1012 no altímetro, vento 130 com 09, livre pouso, pista no 0, vou no 328. Livre pouso, no 0, no 328, passar o trabalho. Índia Juliette, voe rotatória. Rotatória, Vitor Índia Juliette. 3144 no localizador, final, torre no 86. 86, boa. Boa. Salvador, eu gol no 924. É o gol no 924, tem que uniforme, então, autorização para Maceió. Para Maceió, copiou 350? 350, copiou. Autorizado, 350 Maceió, gol 924, Operu Isque 58 Aerovia até Orago, apoio direto Maceió, decola da 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5444, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado 350 para Maceió, Operu Isque 58, Orago, direto Maceió. Decola da 10, curva esquerda na Puca, transição Caju. 444, transponder 1208 ao controle do mundo 924. Qual transponder? 444, aciona. Certo, o 924 não dá e chame pronto, pushback. Chamarei, com 1924. Direita 219, 322. Salvador, muito boa tarde, passarei do 2262, sente da informação e uniforme. 28, boa tarde, via Alfa, é importante da Juliette. 28, via Alfa, é importante da Juliette, boa tarde. Via Alfa, importante da Juliette, 328, boa tarde. O número 9 chamou para cópia? Passarei do 2262. 2262 da Passaredo, nível 200, copia, vitória da conquista. Prossiga. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, 200. A rota vai prosseguir direto Elefa, após direto vitória da conquista, decola da 1-0 com curva direita na subida Arbor, após direto Elefa e após direto vitória da conquista, aciona 5454, controle 120, decimal 8. Vitória da conquista 200 autorizado, decola da 1-0 curva direita no perfil da Arbor, após Elefa, Elefa direto conquista, 5454 ao transponder e o controle 1208, passarelo 2262. Passarelo 2262, chame pronto, pushback. Vai parar. Com 7, Vitor Índia Juliette. Índia Juliette, torre no 86. Torre no 86, Juliette. Salvador Papatango, Vitor Índia Juliette. Confirme. É o Papatango, Vitor Índia Juliette, está na toda a rotatória. Victor Índia Juliette, reporte curto, final, pista no 7. O altímetro 1-0 no 2, para cheque, o vento 1-3-0 graus com 1-0 nós. Victor Índia Juliette. Tá na curta final, Juliette. Solo Salvador, boa tarde, 3805, autorização Guarulhos. 3805, para Guarulhos, copiou 340. Afirmo, 340. Autorizado, transição 05, Guarulhos 340, via Peruzulu 21, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após direto Cos, Papatear Lima, após conforme plano, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, após direto Elefa, onde em Elefa intercepta Peruzulu 21 e prossegue conforme plano de voo. conforme rota do plano de voo. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. Solo Salvador, boa tarde, Altan 3144. Via Alfa, remota 12, Altan 3144, boa tarde. Via Alfa, remota 12, Altan 3144. Altan 3805, autorizado Guarulhos 640, Perzulu 21, com fim direto stream, direto posto. Decolando andando 0, curva direita, saída arbora, pós direto elefa. Altan Sondre 5431 e o controle 208. Portão 02, chame pronto, Altan 3805, correto. Webjet 6723, são 4, pushback acionamento. Tá livre, Web 6723, chame táxi. Meu táxi, 723. Controle de Salvador, boa tarde, Xené 6210, informação e uniforme. Xené 6210, identifique. Chegada Mari, desse, mantém o 060. 060 na chegada Mari, 620. Manutenção. Para pushback acionamento, gol 9754 no portão 8. Guardando São Caíque do Solo após a passagem da guarda do Airbus da TAM, que está ingressando agora na Juliette. Após o mesmo, está prosseguindo para a remota, está livre no 08, chame táxi, gol no 754. Após a passagem do Airbus da TAM, que vai ingressar no pátio, após a passagem da guarda, vai ser o 754. Mas o trapo pousar. Verdade, boa. Maria, após Maria, dona ou três? Autorizado. Ok, direto dona. Autorizado, Júlio, solo as horas 3, quais são? As 40. Autorizado, backtrack, eu posso ligar na cidade 4. Trip 5595, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 2000 com 12, trip. Bora, sola. Alô, 6000, com a informação uniforme.